Quem sente medo, ódio, sentimentos de agonia. Tem a vida um drama, o difícil dia a dia. Problemas pessoais, conjugais, família. No trabalho, na rua, no crime, na vida. Acorda todo dia, esquece de olhar pra cima. O sol sempre está lá, forte e te ilumina. Entre os prédios em evidência esquenta. A poluição tampa, mas permite que o veja. A luz maior, uma divindade. Te faz sair da sombra e caminhar pela tarde. Faz o suor descer, faz dar vontade. Esporte no corre, vai pra sombra quando arde. Quando o sol bate e esponda no poente, faz com que você tenha um dia diferente. Aproveite as sobras do mundo de Deus. Mostre a natureza, mostre para os filhos teus. Vou olhar o sol nascer e os que vão sobreviver. Quero ver o sol se pôr. A amizade é o que restou. Vou olhar o sol nascer e os que vão sobreviver. Quero ver o sol se pôr. A amizade é o que restou. Pegar os moleque num domingo à tarde pra fazer um rolê. Bater um fute de pés descalços da vida e esquecer. Aproveitar enquanto Deus nos agracia com a luz da vida. Em meio a arranha-céus ele sempre suja cada dia. Que bom seria se todos os dias de minha vida fossem belos, felizes e eu os transpassasse sem chagas ou feridas. Fossem como o pôr do sol que satisfaz um olhar. Te faz pensar o quanto é bom estar vivo pra apreciar tudo aquilo que Deus te oferta e você não enxerga. Porque só sabe reclamar e ser falso com quem te preza. Yo, não pense você que o alicerce da vida se chama felicidade. Muito pelo contrário, a vida é feita por sofrimento, dores, maldades. O sol nasce a cada dia pra te trazer um pouco de felicidade. Mas no fim da tarde ele se vai e te deixa na saudade. Abra seus olhos pro mundo que te cerca. Veja o lado bom das coisas, assim a sua vida prospera. Vou olhar o sol nascer e os que vão sobreviver. Quero ver o sol se pôr. Amizade é o que restou. Vou olhar o sol nascer e os que vão sobreviver. Quero ver o sol se pôr. Amizade é o que restou. Ando meio desligado, nem sinto os pés no chão. Com disquimê na orelha, amei viajandão. Pensando que de ruim possa vir acontecer. A esquecer que amanhã o sol vai nascer. Pode crer, primo, pra me esquentar e confortar. Eu juro que aqui as dificuldades vou derrubar. Rapaz, não preciso nem tentar. Pois a madrugada tá indo embora, 7 horas o sol vai voltar. Aí vai estralar, 40 graus em Sampa. Do asfalto sobe a fumaça, o mormaço me espanca. Mas não tem nada não, tomo um copo com água. Molho os pulso e a nuca e enfrento a batalha. Eu sei que é foda, a gente tá cheio de problemas. É difícil resolvê-lo quando a mente desorienta. Aí esquenta, fica difícil raciocinar. O único jeito é bater na porta com 2 pés e arrombar pra entrar. Vou olhar o sol nascer e os que vão sobreviver. Quero ver o sol se pôr. A amizade é o que